temos muito orgulho em cada um de vós que optou por melhorar as vossas qualificações. Quando dizemos que somos a mais bem qualificada ou mais qualificada geração de sempre, não nos podemos esquecer de todos aqueles que estavam num determinado ponto das suas habilitações e conseguiram, através dos centros RBCC, hoje Centros Qualifica, alterar, melhorar as suas qualificações, abrindo janelas de oportunidade para melhorarem a sua condição profissional, a sua condição social e, espera-se, a sua condição económica. Este é um compromisso que une os cidadãos de Oliveira do Hospital ao município e ao agrupamento. Continuar a apostar na valorização dos seus cidadãos como cidadãos capazes, cidadãos com competências reforçadas. Fim do processo, cada um de vós sente que vale um pouco mais e está um pouco mais preparado para a vida. Cada um de vós tem o orgulho e lembra-se do dia que se provavelmente veio com dificuldade e com alguma relutância e hoje está aqui, feito esse percurso todo, com certeza que diz, valeu o sacrifício. Hoje sentem-se todos mais preparados para a vida e sentem-se mais reconhecidos para enfrentar os anos e os desafios que têm pela frente. Temos muito orgulho que Oliveira do Hospital, num dia de hoje, consiga que 20 dos seus cidadãos consigam elevar o seu nível de habilitações e as suas oportunidades para a vida. Muitas vezes damos valor às obras físicas, às obras materiais, mas nós somos aqueles que acreditamos que investir no edifício humano, na valorização das pessoas, é a obra mais importante. Qualquer autarca, qualquer dirigente escolar, qualquer professor, na valorização deste importante ativo, deste importante edifício que é o edifício humano. Parabéns a todos vós, 20 cidadãos, que hoje vêm receber o vosso diploma.